Leão. Pessoas nascidas em 23 de julho a 22 de agosto. Signo do fogo, glorificado pelo sol, rei dos astros. É o signo dos signos. A gente passa o dia inteiro na rede. De repente o universo com corpos imensos. No computador, no computador. Eu tava indo dormir numa meia-noite dessas e ela adicionou, me chamou pra uma conversa. Eu nem imaginava que essa mina existia, mas ela já sabia o que queria vários dias. Diferente das vadias, o papo fluiu. Fomos de Ford a espiritismo e música no Brasil. Esse chat me prisou, deixou meu coração a mil. Eu me senti descendo as cataratas num barril. Frio na barriga, calor na minha pele. Eu só pensava em deslizar os meus dedos como um iPad dos pés. A cabeça dessa menina mulher que apareceu no Face pra me mostrar como é possível fazer o impossível acontecer. E num clique uma paixão surpreende você. Eu tava mesmo precisando de algo assim. Não deu pra resistir, combinamos de sair. A gente passa o dia inteiro na rede. De repente o universo com corpos imensos. No computador, no computador. A gente passa o dia inteiro na rede. De repente o universo com corpos imensos. No computador, no computador. As horas não passavam até chegar sexta-feira. Parecia adolescente, deu até tremedeira. Puta doideira, atração fatal virtual. Melhor no real, ao vivo foi sobrenatural. Bota de salto, sorriso que falava mais alto. Chegou e tomou de assalto, tremeu o asfalto. Essa morena é de fogo e eu também. Depois de 10 cervejas, o papo já tava além. Conversando pelo olhar, estilo telepatia. Os dois loucos pra fazer o que o corpo pedia. Algo mágico, além da explicação da ciência. Alta voltagem, tesão transbordando em cima da mesa. O santo bateu, a breja desceu, que desceu redondo. Primeiro beijo, a pegada foi um estrondo. E eu pensando que isso tudo começou com uma notificação na tela do computador. A gente passa o dia inteiro na rede. De repente o universo com corpos imensos. No computador, no computador. A gente passa o dia inteiro na rede. De repente o universo com corpos imensos. No computador, no computador. Se liga então na situação do irmãozinho. Recapitulando, ela mudou meu destino. Fervemos sangue siciliano e nordestino. Seu charme de índia aguçou meu instinto. Bagunçou o recinto quando voltou do banheiro. Eu só ganhando, segurando um cigarro e um isqueiro. Totalmente envolvido, querendo mais. Esquecendo do passado, sem olhar para trás. De frente pro futuro, delicioso. Eu olhei nos olhos e fui audacioso. Falei no ouvido dela meia dúzia de verdades. Dali pra frente a gente não passou mais vontade. Agradecemos aos ex por chegar nossa vez. Mas a internet fez o que ninguém nunca fez. Juntou dois perfis e ninguém sabe o amanhã. Mas o hoje você consegue ver no meu Instagram. A gente passa o dia inteiro na rede. De repente o universo com corpos imensos. No computador, no computador. A gente passa o dia inteiro na rede. De repente o universo com corpos imensos. No computador, no computador. A gente passa o dia inteiro na rede. De repente o universo com corpos imensos. No computador, no computador. A gente passa o dia inteiro na rede. De repente o universo com corpos imensos. No computador, no computador. DJ Suisaki na batida. Paulo Napoli, a.k.a. Apaixonápolis.